para trás. Vou me aventurar pelo retrovisor depois de 5 carnavais. Ainda somos estranhos, sofrendo de amor. Seu piso fundo rumo ao fim do mundo, na velocidade da batida. Você passou perto de mim, quase me atropelou, distraída. Não sei dizer se é por você que escrevo mil canções em rimas. Não sei dizer se é por querer que eu entro e saio da avenida. Não sei dizer se é por você que escrevo mil canções sem rimas. Não sei dizer se é por querer que eu entro e saio da avenida. Eu me perco em coisas tão banais, no fim das contas querendo ser normal. Meus planos, mastigo minhas unhas, esqueço dos meus sonhos, só pra dizer que a culpa foi sua. Só pra dizer que é por você que escrevo mil canções sem rimas.